Atlântida, Atlântida, Atlântida. Hoje foi cedo, hein? Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida. Antes mesmo de começar o programa, quero agradecer demais a audiência milionária do Pretinho Básico, a audiência milionária da Atlântida. É muita gente ouvindo Atlântida, muita gente ouvindo o Pretinho Básico. Estamos chegando com Coca-Cola. Comemore do seu jeito! Skin, um cervejão, se beber não dirija. E a torcida da sorte traz celular com TV grátis, mais claro chip, por R$549 só na Colombo. Como vão os amiguinhos do Pretinho neste início de semana? Fala aí, Maurício Amaral, beleza? Boa tarde. Tudo certo, boa, obrigado, meu materialzinho aqui, bacana. Fala aí, Marcos Piange. Vamos lá, time. Vamos que é nóis. Fala, Cagezinho. Beleza, boa tarde. Cagezinho, tu tá menor hoje? Tô menor. Sentou na cadeira mais baixa, Cadê? Foi premiado hoje. Foi premiado com a cadeirinha. Só levantar, sabe? Ah, beleza. Sabe que existe uma tecnologia de alavanca que você pode apertar e aí... Cuidado! Ejeta o cara. A estrela móvel deste Pretinho Básico, já no meio da Copa, na véspera do jogo da seleção brasileira, é o homem galpão crioulo, Neto Fagundes. No meio da Copa. E aí, meu compadre? Fala, meu compadre. Tá bonito, hein? Pô, obrigado, compadre. Botou terno hoje. Obrigado, são os teus olhos. Eu disse, eu tava com... Aquele dia eu senti falta desse negócio. Não tem uma metralhadora, um negócio? Não, cara, deixa que... São os reflexos, são os reflexos. Eu tô lendo um livro, Como Adestrar Seu Cachorro. tem coisas que eles fazem só pra chamar atenção, tem que ignorar. Não dá bola, não dá bola. Ignora, faz que não viu. Olha o cachorro subindo na janela, ignora. Vai atravessar a rua, ignora. Muito bem, meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho Básico, estamos ainda pela chegada do Everton Cunha. Do Mr. P, de pijama. Mas, de qualquer forma, já vamos dar início. Começou mais cedo. A rodada de destaques. É verdade, mais cedo. A rodada de destaques comentados do Clique RBS. Nesta 14 de junho, nesta segunda-feira, 14 de junho de 2010, dia daquele músico que apresenta-se muitas vezes sozinho no palco, o solista. Olha! Solista. Apresento sozinho no palco também. É mesmo, Gaujão? O que tu toca, Gaujão? Dança a chula. Ah, dança a chula. Tá. Mas me apresento que é uma barbaridade. Não, mas daí palco. Tu é um dançador, né? Tu é o dançarino da chula. Não é músico. Mas solista, eu canto também? E o solista é o cara que canta sozinho. Ele não necessariamente está desacompanhado de uma orquestra, por exemplo. Ele pode ser um solista de uma grande orquestra. Ou com a sua banda. Por isso que o Neto Fagundes está aqui. Tá claro. Eu ganho essa mala de dinheiro, é exatamente para nesses momentos poder render, né? Uma maleta, né, compadre? E hoje também é dia daquela profissional que deixa as mulheres mais bonitas para nós. É o dia da manicure. Ainda que o meu comentário tenha sido extremamente machista, porque há muitos homens que fazem as mãos, as unhas. Homens não. Tem homem que faz. Tem, o Porã faz. Tem, é verdade. O Porã faz francesinha de vez em quando. Ficou uma bota aquelas borboletinhas, faz uns bisurrinhos. O Everton não tá aqui, mas eu posso sair, cara. Não, fica aí, cara. Mas realmente as manicures trabalham em cima daquelas dos pés e das mãos, obviamente, para deixar pra as mulheres formado mais também, o pessoal. Né? Isso que eu ia fazer. Posso fazer a pergunta? Pode. Tem dia da pedicure? Deve ter, né? Agora não é o mesmo dia da manicure. Provavelmente não. Mas hoje em dia, a mesma manicure, a mesma que faz as mãos, faz os pés. Olha aí, então é o mesmo dia. Tem umas que trocam os pés pelas mãos. É verdade. Várias. É verdade, amigo. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS para este início de semana. A semana que começa com umidade. e céu com muitas nuvens. É verdade, hein, galera? Vamos nesta segunda-feira, haverá chuva na metade sul do Rio Grande do Sul. Na terça-feira, a frente fria avança e provoca chuva generalizada. Avança pelo estado e provoca chuva generalizada. Apenas na divisa com Santa Catarina, o tempo permanece seco. Bem ali, em cima da ponte do Mampituba. Ali. Fica ali, então. Fica ali que ali tá bom. Vamos pra lá, então. Apenas na divisa com Santa Catarina. Já na quarta-feira, chove de forma generalizada nos dois estados do sul do Brasil, somando a isso uma massa de ar frio que provoca o declínio da temperatura, ou seja, vai melar lá por quarta-feira. Esse tempinho bom que a gente tá vivendo aí de tempo seco, aliás, tempo seco não, mas tempo agradável com tempo temperatura rei, né, boa, cara? Né? Tempo rei. Isso mesmo. Santa Catarina é o segundo estado com o maior número de cidades afetadas pela chuva. A tabela foi elaborada com dados da Defesa Civil no período de novembro de 2009 e junho deste ano. O Rio Grande do Sul está em primeiro. Se considerado o número de habitantes, Santa Catarina vai para o topo da lista. Em quantidade de pessoas atingidas, o estado de Santa Catarina está em terceiro, depois do Rio de Janeiro e da Bahia. Bahia até que tudo bem, né, cara? Agora, pô, Santa Catarina. Como né, assim, Maurício? A Bahia até que tudo bem, cara? Não, era só uma piadinha sem graça. Totalmente sem graça, né, cara? Bahia... Porque... É que a Bahia tá longe daqui. Grande abraço aos baianos que moram em Porto Alegre. Santa Catarina. Potter era... trabalhador. Né? Potter era Luciano Baiano Potter, né? O povo que veio aqui ajudar a crescer o Rio Grande do Sul, exatamente. Passaportes terão chip eletrônico a partir de dezembro. O novo documento será mais seguro do que o atual. O passaporte com chip vai custar quase o dobro. Segundo o governo, não será um aumento exorbitante. Quando o atual modelo mudou, há 4 anos, a taxa aumentou de 89,10 centavos para R$ 156. E se chover no chip, cara? Aua! Cai o número de furto e roubo de carro. Redução foi de cerca de 17% nos dois crimes em maio, na comparação com o ano passado. Isso é na região da Grande Porto Alegre. Os ladrões deixaram de levar 447 veículos em maio no Rio Grande do Sul. É como se por dia 3 condutores fossem poupados pelos criminosos. Pô, a gente tem que agradecer, né? Então. Agradecer a galera que tá nos aliviando aí. Muito obrigado, abraço, então, você por não ter levado meu carro. Fica uma dica, né? Já que o assalto com o roubo e o furto de carros é inevitável, ponto. Inevitável. Então, especialmente para você que vai roubar um carro hoje à tarde, a mão armada, vai assaltar, vai pegar de surpresa o condutor do carro, não machuque esta pessoa. Não seja violento, não mate, não atire, pega o carro, o cara vai te entregar o carro, vai se embora com o carro e vai tocar tua vida. Cara, é exatamente, entendeu? Isso que eu li uma vez numa coluna da Marta Medeiros na Zero Hora, ela dizia, antigamente... Tá lendo a Marta Medeiros. Querida Marta Medeiros, nossa ouvinte, confessa aí, no Pretinho Básico. Aí eu li a coluna da... pessoal, Maurício, lê a Marta Medeiros. Tava lendo a Marta Medeiros na página 2 da Zero Hora, ela dizia isso, que antigamente a gente tinha dúvida se iria ser assaltado ou não. Ah, talvez eu seja assaltado, talvez eu não seja. Hoje em dia a dúvida é, eu vou ser assaltado com violência ou sem violência? É verdade. É isso aí, porque é certo bárbaro, né? Que tu vai servir de número pra violência, né? Uma e questão de tempo. Então deixamos mais uma vez reforçando o recado antes de cumprimentar o querido Everton Cunha. Como vai, Mr. P? Bem, vocês estão bem? Tudo bem. Então, você que vai assaltar um carro, você que vai exercer o seu ofício de hoje à tarde, assaltar um carro, levar um carro pra casa pra vender, pra dar comida pro seu filho, não use de violência contra o dono deste carro. Ele não tem culpa que você está numa situação pior que a dele. É. Que paizinho, né? É isso aí, velho. O Tom Jobim falou uma vez, né, que morar no Brasil, morar fora do Brasil é uma merda, mas é bom. E morar no Brasil é bom, mas é uma merda. Isso aí, não tem saída. Tá bem, vamos lá, vamos dar uma rodada de destaques do Clique Bad News. É verdade, Amiel, tinha até me esquecido, não vi, Marcelino. Tinha esquecido. Alô, Marcelino, tá me ouvindo? Não veio. Marcelino, cara. Marcelino, cara. Morreu? Marcelino não foi tá pra com África, problema. Mandaram ele pra África. Ele pegou lepra. Marcelino tá sem um braço. Ah, então ele vai chegar aos poucos aqui. Companhia aérea embarca criança em voo errado. Ah, é simples, simplicidade, tá? Coisa simples, sabe? Só botar uma criança no voo errado. Pro país errado. Jovem de 9 anos foi parar em Cleveland, ao invés de ir para Boston. Pra se desculpar, a empresa ofereceu um donut para a criança. Um quê? Uma rosquinha. Um donut. Uma rosquinha. Donut. Um donut. É incrível. Tá certo, né, cara? Pô. Sem cueca, policial abre o zíper da calça e circula por loja com pinguela aparecendo. Epa. Funcionários alegam que o oficial queria mostrar o pênis. Ai, não pode. Tava com arma nova, lustrada. Tava querendo mostrar. Ele tinha feito um aumento, acho. Grupo de 250 jovens se reúne pra... Você não imagina. O quê, mano? Essa notícia é impressionante. Um grupo de 250 jovens se reuniu para descarga coletiva em vasos sanitários. Estudantes testaram sistema hidráulico de estádio e engenheiros ficaram felizes com o resultado. Engenheiro fica feliz com cada coisa, né? Saneamento, né, Maurício? Seu cocô é o meu sustento. É o slogan do saneamento. Grande abraço aí pra todo mundo. Valeu, Marcelo. Que assiste o Tribunal na TV. A primeira também. Não vai? Produção tá pedindo pra ler outra notícia. Pô, se a produção tá pedindo, se tá escrito, segue. Tem que ler. Duas freiras foram presas na cidade de Masaka. Azaca! Na Uganda! Por manterem uma plantação de maconha no quintal do convento onde elas moravam. Mas o que que é? É o barato de Grace. 12,4% das freiras plantam o quê? Plantam o quê? Manjericão, né? Manjericão e orégano atrás. Alecrim, alecrim é bom. Uma das freiras. Das freiras, né? Argumentou que a plantação não era cultivada para o consumo. Ah, não? Mas sim para a alimentação dos animais no convento. Ah, manter os animalzinhos tudo tranquilo. Especialmente os porcos, né, Magnata? Porquinho com olho vermelho. Atirado na lama, na lama. Também, com olho vermelho. Tava mais fácil de pegar o na lama. Vai, Pikachu. Que mundo é esse? Vai daí, Everton Cunha. Ah, é coisa bem boa uma Copa do Mundo, né? É coisa bem boa. Achei que ia dizer um porco, cara. É coisa bem boa um porco. Mas é também. Comer um porco vendo um jogo da Copa do Mundo, então é melhor. Só dá dor nas costas, né? Que coisa fora de série, né? Ainda que até agora só um jogo tenha empolgado. Um jogo só tenha empolgado. Sério, vegana, né, cara? Baita jogo. Mas mesmo assim, é coisa extraordinária. Demais, já começo a sentir falta quando chegar nas quartas, que não vai ter jogo 8h30, 11h, 3 da tarde. Isso mesmo. Porque o mais impressionante de uma Copa do Mundo é que, mesmo que tu não esteja assistindo o jogo, ele tá acontecendo. E tu sabe disso. Isso, exatamente. Isso é mais ou menos quando tu tá apaixonado e é correspondido. Pode não estar com a pessoa, mas sabendo que ela existe tá amando, pra ti. Né? É verdade. Já exatamente. É o suficiente. Mas especialmente pela riqueza de cores e de imagens que a gente tá podendo ver nessa Copa do Mundo, né, cara? O Potter se lavou hoje no jogo Holanda e Dinamarca. Vejam o blog Potter na Copa, de é só holandesa e dinamarquesa. Meu no blog dele. Não, ele se imagina. Lavou com as loiras hoje, tá tudo no só Potter. Faltava filhotinho de Davi Coimbra. É, o Potter na Copa é o blog dele lá no Crime. Eu acho que ele tá naquela linha Carlos Nobre também, assim. Quando vem aquela fotinho, a gostosa e tal. O cara já tem neguinho direto, o Potter, ninguém quer ver o Potter. O Potter, que saudade do Potter. Mas sobre o jogo da Argentina, cara, contra a Nigéria, não sei se vocês foram acometidos, foram tomados pelo mesmo sentimento. Eu ali torcendo pra Argentina, como acredito que quase todos nós eu aqui, também. Mas ao mesmo Deus tempo, dica, né? Com pena dos africanos, cara, né? Pô, os africanos já estão... Isso aí. Pisoteados pela vida, pela história. Dá, né? Aquele Messi joga. Mas a Copa do Mundo gera esse sentimento na gente também. Quando a gente vê uma seleção mais fraca, ao mesmo tempo que reconhece que a outra. Como a Austrália, por exemplo. É a mesma coisa. Eu senti pena da Dinamarca. Não, mas a Austrália, por exemplo, a gente faz um timezinho aqui, a gente mete a Austrália. Né, tudo surfista, tu olha os caras, tudo surfista. Vai pegar onda, rapaz, lá na Costa Dourada. No primeiro jogo, cara, eu me peguei torcendo na hora que saiu o gol da África no primeiro jogo. Assim, claro. Que eu comecei a pensar, cara, eu tô torcendo pra África, saiu o gol, eu vibrei assim, foi, sabe aquele negócio que foi instantâneo assim, aquele blum, gol dos caras. E ao mesmo tempo quando o México empatou, não era pra empatar, e ao mesmo tempo, bah, mas os mexicanos, pô, ali que legal. E a gente sabendo achando que os mexicanos tinham mais condições de fazer os gols, a gente dizia assim, bah, tomara que não vira esse jogo. A importância de uma Copa do Mundo, porque tu passa a ter afinidade com povos, com diferentes, de cultura diferentes, respeitar mais e unir. Exato. O mundo fica unido numa Copa do Mundo, cara. Acaba uma série de preconceitos que a gente tem. E acaba revelando pro mundo inteiro, afinal de contas, são 6 bilhões de pessoas vendo TV, né, cara? Motivo pelo qual o jogo em Estados Unidos, entre Estados Unidos e Inglaterra, foi tão visado, foi tão... Porque, pô, eu tava esperando a qualquer momento um aviãozinho cair no estádio ali. Que isso, cara? Que, pô, tu tá vendo todo mundo no mundo ao mesmo tempo, tá vendo aquele jogo, que melhor momento pra Alcai da Gia. Ao vivo pra todo mundo. Carlos Simon apitando. Qual Carlos é o melhor Simon. Momento pra Alcai da Gia? Bela atuação do Carlos Simon, não, cara. Passamos justiça. Bela atuação do goleiro da Inglaterra. O Green também, né? Foi a bomba, né? Já bem que ele tomou o frango porque terminou o namoro, né? Ah, para! Maurício! Ele falou. Histórias da Mata Medeiros de novo. Terminou o namoro, tu sabe por quê, né? Tá no clique RBS aqui, eu só olhei. Por quê, né? Porque o Terry tá pegando a mulher. Ele declarou? Isso não justifica. O cara é goleiro da seleção da Inglaterra. Ele foi se lembrar logo na hora que o cara chutou a bola. Briguei com a namorada. O cara tava mal posicionado e era isso. Vai daí, Mr. P. Muito bem, então vamos com o e-mail. É que eu lembrei porque esse e-mail tem o título de Brasil 2014. Caros pretinhos, fiquem muito tristes. O Pretinho Básico vai estar na Copa de 2014 inteiro. Hein? E vou dizer, em primeira mão pra vocês, nós vamos pegar a Praça de Porto Alegre. A Porto Alegre vai ser nossa. Em primeira mão, todo mundo. Todo mundo. Não se sabe ainda. Vamos ver o número de credenciados. Que loucura, gente. Bom dia, daqui o e-mail. Vai ser demais! Já todo mundo começou a viajar no tempo já. Fiquei muito triste com a previsão que desculpa interromper. É Copa do Mundo, amigo! Aí a gente fica vendo todos estes programas similares ao Pretinho que tem lá pro centro do Brasil. Todos os programas na Copa, né? Todos os caras na Copa, a gente fica olhando e que outro mundo, né? Mas amanhã nós vamos estar narrando aqui Potter, o jogo do Brasil, né? Nós não vamos estar narrando, não. Nós vamos estar comentando aqui no estúdio o jogo do Brasil. Que nos ajudem, né? Que nos façam companhia nesse momento. Sem dúvida. Quem vai narrar é o Galvão Bueno. Não vamos comentar. Nós só vamos ver o jogo com o microfone aberto. Não tem coisa melhor do que olhar o jogo junto com você que está nos ouvindo agora. Exatamente. Essa é a ideia. Nós vamos olhar junto. A ideia, o produto final é que lá na sala da casa do ouvinte ou lá no escritório onde esteja o ouvinte com seus amigos, estejamos nós também. Isso mesmo. Entendeu? Essa é a ideia. Pretinho na sua casa. É isso aí. Muito bem, agora o e-mail segue. Agora não vou te interromper mais. Não, sei disso. Ora, por favor. Olha aqui, por exemplo, ela estava dizendo: Carlos Pretinhos, fiquei triste com a previsão que vocês fizeram da Copa do Brasil em 2014. Pô, nós só estamos falando bem da Copa. Quem sabe deixa para outro dia esse e-mail. A gente falou mal do... Não, a Copa no Brasil. É isso. 2014, mas nós estamos... A verdade é que o Brasil vai ter que se puxar para fazer uma Copa do Mundo agora. Pois bem, cara. É mais ou menos o que ela diz aqui, ó. Acreditam que o país vai dar um vexame em infraestrutura? Acredito. Tudo bem que a África está realmente com grandes estádios lindos e atraentes, mas será que os africanos possuem uma infraestrutura antes de serem possuíam, né? Uma infraestrutura antes de serem escolhidos para a Copa do Mundo? Acho que a Copa do Mundo vai mudar o Brasil para melhor, vai trazer oportunidades para todo o país, vai alavancar a economia no Brasil. Vocês também disseram que já não acreditam mais no país ao se referirem aos políticos como farinha do mesmo saco. Não sou nenhum nacionalista, nem confio muito nos políticos atuais. Talvez porque eu ainda seja novo, tenho 22 anos, mas eu ainda acredito no Brasil. Acredito num futuro melhor, porque senão não há motivos para educar minha filha. Porque sim, serão nossos filhos os futuros governantes do país. E se nós conseguimos passar um pouco de educação, bom, um pouco de moral, um pouco de respeito ao nosso país, para os nossos filhos, o Brasil vai ter jeito. O Brasil ainda pode ser melhor, eu acredito. Maurício da Rocha de Cachoeirinha pedindo um abraço para a esposa Pamela e para a filhotinha Sofia. Acompanho sempre que possível, adoro vocês, parabéns pelo ótimo programa. Valeu, Maurício, abraço. Tá feia a coisa, né, Maurício? Tem 3 anos pra ficar pronto tudo, não tem nada começou. Não, e vocês sabem o seguinte, né? Existem problemas sérios de infraestrutura na África que a gente não acompanha. A gente vê o jogo no final. A gente vê o bonito, né? A gente tá dentro do estádio, claro. Já quando tá todo mundo lá e tal. mas tem problemas sérios de transporte. Pra chegar isso aí. Tem problemas sérios de segurança. A vuvuzela é um problema muito sério. A coisa não tá muito bem mas eu formatada. Me lembro, no final de 2006, acabou o jogo final, a FIFA vai lá e mostra aquele vídeo da próxima sede, né? E aí mostrou a África já construindo estádios e tal, já tava construindo. Aqui no Brasil, nada começou. Nada. Dia 11 de julho, no final da Copa do Mundo de 2010, vai mostrar o vídeo. E vai ser o Morumbi. Amazônia. Ser aqui o Beira-Rio, Como estão os estádios, como estão hoje? O Tucunaré, o papagaio do Papo Amarelo. Umas mulatas também. Eu acredito, e provavelmente o vídeo, se fizerem a mesma coisa, deve ser um vídeo semelhante ao que foi apresentado para conquistar. Como sede cheio da Copa do Mundo, tecnológico. Se existia animação por computação. A gente pode chamar o Almir Vídeos, né? Depois da excelente atuação do Almir Técnicos no final de semana. É verdade. Encomendaram Almir, traz aquele que treinou o Grêmio. E ele pode ficar tranquilo, querido. Ele foi lá e buscou o Celso Rotti. Quem tiver incomodado, celso@hotmail.com. É o e-mail. E o Pi, aquele dia que a gente ficou conversando sobre o novo treinador que o Pi sugeriu, eu acho que o Claudião Duarte, e eu, né, cheguei assim, que é isso? Não dá, porque... Cara, agora o Pi tava absolutamente certo, cara, ele bateu na trave, ele chutou, ela deu na trave. Tinha um ex-colega nosso que dizia o seguinte, quando o Grêmio tava sem treinador, o Celso Rotti o Celso Rotti por aí, apesar de não estar ainda no momento bola nas costas, eu quero dizer aqui que tô com medo do Inter ser campeão do Eu vou perder as estribeiras contigo. Nós vamos esperar chegar o bola nas costas. Eu vou pensar ainda nos próximos 10 minutos se eu vou me pronunciar ou não a respeito do ocorrido. Vou pensar. Faça uma participação especial no bola hoje, às 8. Não posso, tenho compromisso. Churras, né? Vai daí, Cajé. Mandar um abraço pro Gilson Duarte, que junto com a esposa Albenise, tá mandando um feliz dia dos namorados aí, atrasado pro Albenise. E a filha Kathleen ficam ouvindo o Pretinho Básico. Então vou mandar um abraço também pro pessoal da Academia da Cerveja lá em Florianópolis, pro Charles Para-choques, lá do sul da ilha, pessoal do táxi do aeroporto, todo mundo ligado no Pretinho. Olha, show de bola. Teve em Floripa no fim de? Tive, fui gravar o colé lá, né? Tudo gravado, né? Esse mês é tudo gravado que o Jair Bauer vai pra Europa. Pode crer. Vai pra Grécia lá. Aliás, belo programa. Eu ouvi sábado. Belo programa. Ouvi sábado, belo, né? Programa. O Jair Bauer vai pra Grécia lá. Ele tá com um pessoal novo, uma galera, uns amigos, seis amigos. Tá ensinando alguma coisa? Não, o pessoal vai lá curtir as praias gregas, né? Eu acho bem ruim isso, cara. Conhecer outras culturas. Tu fica induzindo as pessoas a acharem que o Dr. Jair Bauer é homossexual, quando na verdade ele é um baita pegador. Que isso, cara. Opa! Tanto é que tá pegando seis. Tá pegando esses seis. Um grande abraço pra mulher do Jair Bauer. Ele é nosso, é totalmente nosso, Jair Bauer. Tá dando risada agora. Vai daí, KG. O casal tava atravessando uma séria crise financeira. E o marido teve a seguinte ideia e falou pra mulher: olha, querida, não tem jeito. A única maneira da gente sair do sufoco é você começar a fazer programa. Mas, querida, eu não sei como se faz isso. Não tem problema, eu te ensino. Vamos fazer assim, ó. De noite, tu fica na esquina rodando a bolsinha e eu me escondo atrás de um arbusto. Qualquer dúvida, tu me pergunta e aí eu vou te dando a barbada. Fechado? Fechado! À noite foram pra uma esquina ali na Farrapos, o marido ficou escondido atrás do poste. O cara era magro, que nem o Everton, escondido atrás do poste. E ela ficou esperando algum cliente. Passados 10 minutos, apareceu um cara no automóvel, faz a clássica pergunta pra mulher. E aí, ó, faz esse programa. Mulher meio sem jeito. Olha pro arbusto. Eu faço programa. Claro, diz pra ele que tu faz programa. Sim, eu faço programa. E quanto você cobra? Quanto é que eu cobro? Quanto é que a gente cobra? Diz pra ele, cem reais. Cem reais. Cem reais? Putz, eu só tenho 70. A mulher vai... Ele só tem 70. Não, diga que por 70 só uma pegadinha. Olha, por 70 é uma pegadinha só. Tudo bem, pode entrar no carro. A mulher entra no carro, aí ela olha admirada e diz: só um pouquinho que eu já volto. Foi até o arbusto e perguntou: tu não tem 30 reais pra emprestar pra... Piada puta! Ai, fala daí, meu compadre. O nego velho tinha a verdadeira paixão por feijão. Coruja. Nego velho gosta de feijão. É bom o feijão, só que ele, né, provocava, cara, gases, né? Criando aquelas situações embaraçosas. Um dia, nego velho se apaixonou. Olha. Mas pensou, né? Mas eu nunca achei que eu ia me casar. Como é que eu vou poder continuar peidando desse jeito? Aí o nego velho fez um sacrifício enorme e deixou de comer feijão. Ah, não, cara. Pouco depois, faz por uma mulher, né? Pouco depois, se casou, passados alguns meses, determinado dia o nego velho voltava pra casa quando a F1000 dele quebrou. Ele telefonou pra esposa e disse: alô, vou chegar meio tarde, querida. Tô com a caminhonete quebrada. Tô indo a pé. Caminhonete. No caminho de volta pra casa, o nego velho passou pro restaurante e aquele aroma de feijão lhe atingiu em cheio. Como ainda estava distante de casa, pensou que qualquer efeito negativo passaria antes dele chegar em casa. Claro. Então entrou, comeu 3 pratos fundo, né? O nego velho come em prato fundo. Prato raso é pra fresco, né? Durante todo o caminho, foi pra casa peidando feliz. Quando chegou, já se sentia bem melhor. A esposa o encontrou na porta e parecia bastante excitada. E lhe disse: querido nego velho, o jantar hoje é surpresa. Então ela lhe colocou uma venda nos olhos. Ai, ai, ai. E o tem uma coisa que é só pra moderno, cara. Não pode ser pra nego velho. Venda nos olhos. Fazendo sentar-se na cabeceira. Ah, mas peraí um pouquinho, nego. O efeito de uma venda nos olhos é devastador. É, o velho tava apaixonado. É devastador. É, ele tá chegando, ele tá chegando. Nesse momento, aflito e de olhos vendados, ai, ele pressentiu que havia um novo peito a caminho, querido. Mas apertou pra não dar problema. Quando a esposa tava prestes a lhe remover a venda, o telefone tocou. E ela foi atender. Mas antes, o fez prometer que não tiraria a venda enquanto ela não voltasse. Ele, claro, nego velho, aproveitou aquela oportunidade e assim que ficou sozinho, jogando seu peso... jogando seu peso apenas para uma perna... continuou. Não foi apenas alto, mas também longo e picotado. Com dificuldades para respirar devido à venda apertada. Puta merda. O nego velho tateou a mesa procurando um guardanapo. Começou a abanar o ar em volta de si para espantar o cheiro. Mas logo em seguida, teve vontade de soltar outro. Então soou como um motor a diesel pegando e cheirou ainda pior. Quando pensou que tudo voltaria normal, lá veio a vontade outra vez. Como ouvia a mulher lá dentro continuando no telefone, não teve dúvidas. Jogou o peso pra outra perna. E começou de novo. Aí aquele horror, querido. Enxofre puro. As janela vibrando, as louças sacudindo. Em 10 segundos, as flores do vaso começaram a murchar. Ouvindo atenta a conversa da mulher no telefone, biriri, barará, e mantendo a promessa de não tirar a venda, o nego velho continuou peidando e abanando os braços. Quando ouviu a mulher se despedir no telefone: tchau, comadre, tchau! Ele já estava aliviado, colocou o guardanapo suavemente no colo, cruzou as mãos sobre ele e chegou a sorrir como um vitorioso, estampando no rosto a inocência de um anjo. Então a esposa voltou à sala pedindo desculpas ao nego velho por ter demorado tanto ao telefone e lhe perguntou se ele havia tirado a venda. E olhando para a mesa de jantar, ele disse: é claro que não, querida. Continuei com essa venda nos olhos aqui. Quando teve a certeza que isso não havia acontecido, ela própria lhe removeu a venda dos olhos e gritou: surpresa! Aí o nego velho finalmente deu de cara com os 12 convidados sentados à mesa para comemorar o aniversário de casamento, querido. É brincadeira, vai peidar. Muito bom, cara. Mas não, vamos combinar. A pressão na caldeira de feijão é pra matar, né? Feijãozinho com aipim, carne assada. Nossa senhora. Beijo, tia Carmen, do Klaus House. Nossa. Que isso, meu? Tu vai pra tia Carmen comer feijão com aipim? O lugarzinho que eu como uma das melhores coisas do mundo, cara. É a tia Carmen, sem dúvida. Não, tudo bem, até aí. Tu já provou o feijão da tia Carmen? Tia Carmen em Monroyter, que é o restaurante Klaus House. Oh! Mororóiter? Por favor, vai daí, Piangito. Mandar um abraço pra minha mãe, que bota depois. Um abraço, de então, agora. Agora pra mãe, resolveu? É, esse é especial, velho. Depois de dois meses, cara. A dona Heloísa tá voltando a ouvir o Pretinho Básico ao vivo. Que beleza, cara. Passou 2 meses aí só ouvindo no MP3, baixando na internet, tá ouvindo lá em Curitiba. Mãe, te amo muito aí. Força aí que você vai voltar a andar. Tá bem, a perninha direita já tá de triatleta já. Dois homens conversando. Cara, impressionante. Não, parei, ué. Vamos mandar um beijo sério. Pô, cara, ela, né? Porque tu fala metade sério, cara. E a metade começou a debochar. Se bem que é a mãe do Piange, se ela não conhecer o filho que tem, né, cara? É verdade, é verdade. A senhora é a culpada disso. É verdade, cara. É, dois homens conversando. Sim. Cara, eu tô com um problema sério de hemorroida, cara. É simples, meu amigo. Pega a sua aliança, dá uma raspadinha nela, pega o pó do ouro que saiu e larga em cima, cara. Pozinho de ouro na hemorroida, isso cura mesmo, meu? Pô, pra falar a verdade, eu nem sei se cura mesmo, vai ficar uma joinha, cara. Grande abraço pra você que sofre deste mal chamado hemorroida. É, o nome é feio, né, cara? O nome é feio. O nego velho fala hemorroide, né? Hemorroide. Cara, antes de meter aqui os classificados, não perca. Ainda hoje temos o cabelo no espaguete, a dança dos famosos aqui no Pretinho Básico. Já vamos ver quem é aqui. Cara, muita gente tem feito contato aqui com o programa, com a rádio, dizendo que, pô, por que vocês não pegam aí o Paulo Brito? Por que vocês não pegam aí o Cacau Menezes? Ô, mas já pegamos, cara. Tá tudo lá no site da É que, eventualmente, as pessoas não escutam o programa naquele dia, tu entende? Aí acham que a gente não fez o trote. E aí faz o que, Alexandre? Vai no site da Atlântida, que tem todos os cala-boca... Não, desculpa. Cala-boca, cabelo no espinafre. Tanto que hoje nós vamos reprisar... Vamos reprisar hoje o trote, um dos mais cruéis trotes do Duda Garbi, aplicado em cima do Porã. Aí, ó. Aplicado em cima do Porã. Sabe que vazou esse trote aí por e-mail entre os amigos do Porã e uns 10 caras começaram a ligar pra ele agora, semana passada, assim, sábado. Ligando, oi Porã, vai tocar no monobloco. Tipo, só ouviram agora, foi um dos primeiros. Só ouviram agora, né? Sim, pessoal mais atrasadinho. É. Foi o primeiro. De Novo Hamburgo, não foi o primeiro? Foi o primeiro. Se não foi o primeiro, foi o segundo. Foi o primeiro. Então tá, vamos reprisar daqui a pouquinho aqui. Então, mas antes eu quero deixar umas frases pra galera pensar. Boa. Antes do show do intervalo. Gosto não se discute, só se critica. Não, mas é verdade mesmo. Discutir, os caras gostam do preto, do vermelho, do... Celso Roth. Garotos são garotos. E alguns homens também. Uma mulher são garotos. Isso aí é coisa do Leone, né? Uma letra do Leone. Ser esperto demais é ser meio estúpido. É verdade. Grande é o sujeito que pode fazer o que quer. Sábio é o que quer fazer o que pode. Ah, essa tem que escrever pra pensar. Isso é legal. Aí foi boa. Este aqui é o grande segredo da vida, é a chave de tudo. O problema de resistir a uma tentação é que você pode não ter uma segunda chance. Depois eu tenho uma frase também. Tá bem, Almir. O direito de ser ouvido não significa o direito de ser levado a sério. Aí, ó. Ou o amor de falar, né? O amor platônico é aquele do pescoço pra cima. E o último, só o mais tolo e o mais sábio não mudam de opinião. Isso é confuso. Que loucura, hein? Isso é claro. Mas tolo e o mais sábio não mudam de opinião. Não, cara. Meio confuso. Ele quer dizer que é do Confúcio. Ah, eu entendi, é esse e meio não confuso. Não que é confuso. E tem aquela. Qual é a frase, Almir? Sem saber que era impossível, foi lá e acabou falecendo. É uma frase clássica essa, né? Acabou falecendo, tadinho. Ai, cara, tá bom, 1:30, classificado. Vamos lá então, tenho duas ofertas aqui, mande pra gente o seu classificado também pra pretinhobásico@atlantida.com.br. A gente não cobra nada pela divulgação da sua oferta, mas também não garante o dia que ela vai ao ar. Vendo par de CDJ 200 e mixer seminovos com pouquíssimo uso, todo o kit por apenas 2.400. Os interessados, favor entrar em contato pelo e-mail vendocdj@hotmail.com. Pô, mandou bem o nosso amigo aqui, legal, né? Vendo cdj@hotmail.com. CDJ 200 já lê MP3, se não me engano, né? Já lê MP3. Acho que já. Já sim. Não, uhum. Seixas? Sei que não. Sim, lê. Sim, sim. Outra oferta aqui dos classificados, um Daiyu. É Daiyu que fala, né? A marca desse carro. Que é Daiyu. Isso? Daewoo. É D-A-E-W-O-O. Daewoo. Daewoo é da Coreia? Daewoo, da Coreia, exatamente. É um modelo. Não sei se é Espero ou o nome do modelo, ou Espero. É, eu já vi escrito. É. Mas é uma barca horrível, o troço. Tem assistência técnica em todo outro lugar. Deve ter. 1995 é o nome. O carro é importado da Bósnia-Herzegovina. Cara, só melhora, meu. Quatro portas, gasolina, azul marinho, freio ABS, hidramático. Não precisa nem fazer a marcha. É bom pra mulher que tem medo de lomba. É uma beleza, diz ele aqui. Vendo, é vidro elétrico nas quatro portas. Tampa traseira tem opção de abrir sem sair do carro. Alarme, teto solar, banco de couro. O carro é tudo. Como é que é? Não, o carro é todo de couro por dentro. Quatro pneus novos, o valor é uma barbada, 8.400. Podemos conversar sobre o valor, diz aqui o Jonas Palhares, @terra.com.br. Tá querendo comprar um Daiyu Espero? Não tô mesmo. Como, cara? Não tá afim. Eu fico imaginando quando quebrar uma peça desse carro. Aí deu, aí tu então manda de volta pra internet, vai entrar lá nas Bosnas. Aí tu pega um ônibus pra Bosnia. Deu problema na caixa do Espero. E aí? É que fica, mano. Trocar o filtro do óleo. Ah, não dá pra usar do Gol. Não dá pra usar do Fiat. E ele é bonito esse carro, velho. É bonito? Tu conhece? Eu não conheço. É bonito, ele é bonito. Pô, que bom. Então, boa sorte. Pois eu não conheço. Boa sorte ao Palhares. Tem aí aqui um classificado. Ô, Almir, manda bala aí. Desclassificar os nomes aí. Vamos faturar? Vamos faturar. Vamos ganhar o seu espacinho aqui. Vamos ganhar um espacinho aqui. Vamos ganhar um dinheiro bom. Vamos qualquer coisa. Então vamos lá. Casa de repouso. Excelente localização, preço baixo. Em 5 anos de funcionamento, nenhuma reclamação dos seus hóspedes. Lugar agradável e silencioso. Falar com Zé da Cova, cemitério da Paz, na última parada ali de Alvorada. É um repouso tranquilo. Tranquilo, meu. Vai tranquilo. Mande sua sogra. Tá bom. 27 minutos para as 2 da tarde, show do intervalo. Terrenos pequenos com vizinhos silenciosos. Voltamos daqui a pouquinho, depois do show do intervalo. Não esqueça, amanhã, 13h30 da tarde, é tudo com a gente. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos de volta ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida, com o Pretinho Básico e também para todo mundo, inclusive para a África do Sul, o país da Copa. Com o Pretinho Básico, muito obrigado pela sua audiência. 20 minutos para as 2. Estamos com Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. A torcida da sorte traz celular com TV grátis, mais Claro Chip por apenas R$ 549 só na Colombo. E Coca-Cola, amizade, comemore do seu jeito. Vamos lá, doutor Alceu, vamos trabalhar agora no Pretinho Básico. Bola, bola nas costas. Tudo tranquilo, doutor Alceu? Doutor Peter, doutor Potter, tá lá na África no treino da seleção, doutor Peter. No treino da seleção. É, eu acho que é mais importante a gente falar agora sobre o treino da seleção do que a vinda do Celso Roth pro Internacional. Mas toda a vida, né? Vamos falar sobre isso depois. Fala aí, meu querido Potter. O Celso Roth é o novo técnico do Inter. Potter, nós estamos novamente em um canal só. Pede pra galera aí dar uma forcinha pra ti aí, mano, por favor. Jean, chega aqui, Jean. Chega aqui, tá, me ajudar. Talvez seja porque verdade. A gente montou uma estrutura de última hora aqui pra entrar aqui, direto do treino da Seleção Brasileira no Allianz Parque. Então foi isso. Então certo, foi isso. Mas o Jean já tá chegando aqui, tá falando que tá num canal só. Todas as outras vezes também foi de última hora. O Almir também tem os seus funcionários por aqui. Tudo bem, rapaziada? Como é que estamos aí? Tudo tranquilo? Não vai dar, Potter. Não vai dar. Não vai dar. Só de trabalhando. Eu tô ficando tonto. Não vai dar, Potter. Conserta os dois lados aí e depois a gente fala de novo. Tá xingando o Celso Roth agora aí, cara. Aproveita esse momento aí. Eu já gosto dessa coisa de um canal só, porque aí eu posso prestar atenção em outra coisa do outro lado. Eu fico tonto, cara. Eu fico tonto. A minha labirintite não permite, cara. Eu me desequilibro também. Infelizmente não dá. Mas vamos falar. Vamos colher aqui as impressões da mesa, isenta a mesa. Mesa, fala. Sobre. Só eu não vou ser isento, tá? Os demais têm que ser isentos. A isenta mesa sobre a contratação do Celso Roth. Eu vou pro Salgado Filho receber o Celso Roth. Tu vai, né? O Maurício sempre isento. O Maurício sempre isento. Não, cara, eu tenho medo que dê. Tenho medo. Ah, vamos combinar, meu. O Celso Roth botou o Grêmio no primeiro lugar do Brasileirão, perdeu por pouco e tem tudo pra ganhar a Libertadores. Esse, mano, é meu medo. É um baita treinador. Eu baita sempre treinador, disse isso. Sempre gostei do Celso Roth. Quando ele treinou o Grêmio, pra ter uma ideia, a primeira partida, por mais que tenha sido a primeira partida do Brasileirão e que os times vêm de uma pré-temporada e tal, o Grêmio ganhou de 1-0 no Morumbi com o gol do Pereirão a um minuto de partida e depois ele segurou esse resultado. Foi a estreia do Grêmio. Exatamente, sei, esse resultado foi. Esse é o Celso Roth. O Inter na semifinal, como qualquer outro time que chega numa semifinal da Libertadores, o primeiro passo é não perder. Tu sempre tá a um passo da classificação, não perdendo. Entendo a primeira partida em casa, tem que ganhar e mais do que isso, fazer gol, e também, fazer resultado. Na minha visão, não precisa. O Grêmio foi campeão da Copa do Brasil em 4 edições, normalmente... jogando a primeira em casa e a segunda fora. E não necessariamente fazendo o resultado da primeira em casa, porque depois a obriga do adversário, lógica, quando joga na sua casa. E o contra-ataque ultimamente tem prevalecido. O retrospecto do Celso Roth, se eu não me engano, é fenomenal contra o São Paulo. Completamente. Nos últimos, sei lá, quantos jogos, ganhou todos. É, eu tô borrado como gremista. Não pode levar gol em casa, né? Porque tu quem joga a primeira partida em casa não pode levar gol. Tá na mão pode do Inter. Mas deixa eu só fazer um rápido comentário sobre o papelão, né? O fiasco que viveu a torcida do Internacional diante da torcida do Grêmio, diante da torcida de times do mundo inteiro, diante da torcida do Palmeiras, enfim. A direção do Inter foi irresponsável, não poderia ter deixado permanecer vivo o sonho de contratar o Felipão, não tendo sequer tendo feito contato, com o Filipão. A direção do Inter não fez contato. Perfeito. Pessoal com o Filipão, então não podia manter vivo o sonho de ter o Filipão treinando o Inter no Beira-Rio. Eu acho que foi uma cagada homérica da direção do Internacional. Alguns gremistas da cidade dizem que isso aí, por estar incomodando a torcida tricolor, de que a direção do Inter deixou. Isso aí tava incomodando. Ah, vem, não vem. Mas daí, quem ri por último é quem ri melhor. Bom, tudo bem, mas eles estavam curtindo isso. Foi uma coisa da direção do Inter não negar, né? Realmente eles ficaram quietos, sabiam que não tava vindo nem o Adilson Batista e nem o Muito menos o Filipão. Não foram nem contratados. Vocês lembram qual treinador levou o Inter a Libertadores e ao Mundial? Abel Braga. O que que ele tinha ganho até então e o que ele ganhou depois disso? É isso aí que resta pra nação colorada. Pronto. É isso aí que resta. Vamos tentar de novo um contato com o Potter na Copa. Fala, Potter. Tá me ouvindo bem agora? Não, só está num canal, Potter. Não vai dar assim. Tá correndo aí. Não dá. Não, assim não vai dar, tá? Eu vou botar no outro lado agora. Só do lado direito. Tá bem, cara, era isso sobre futebol. Infelizmente nós não temos como entrar no ar lá da África do Sul por um canal só, tá, Potter? Desculpa, espero que tu entenda aí, nós vamos deixar tonta a audiência da Atlântida, tá bom? Eu vou ficar aqui esperando o Rogerinho chegar aí. Se tá ele bem, chegar não, aí, o Rogerinho já chegou e já saiu, tá? Valeu. Tchau mesmo. Vocês. Tchau, obrigado. Tchau. Vamos dar uma rodada, roda daí, Mr. P, vai daí. Português, tava deitado na rede, descansando. Quando de repente vem a mulher do português e diz pra ele: Manuel, já que tu está aí a fazer absolutamente nada, por que não dá uma pintada na cerca? Aí o Manuel olha pra ela, deitadinho na rede: ah, é? Então, Maria, por que tu não vai lá e dá uma bundada pra ver como dói? Manuel sempre bem-humorado na segunda. E aí? Mas por que que a mulher não pôde ver o cara quieto, né, cara? E aí o Manuel, depois de ter descansado na rede, foi ao IML reconhecer o corpo de um amigo que faleceu. Que lamentável. Que situação. Aí chegou lá, aquela coisa toda, o funcionário pergunta: o senhor conhece alguma característica marcante do seu amigo pra que ele possa ser reconhecido? Ora, pois... claro, ele era gago e canhoto. Pô! Pessoal, só. Vai reconhecer. O pessoal Neto tá falando no telefone. Pô, deixa ele ali, cara. Não, era um abraço muito forte pro pessoal do Galpão Crioulo aqui. Tem a ver com a música da Copa? Não, tem a ver com a música da Copa, tá tudo pronto já. Por favor, Maurício, fotografa o telefone, o aparelho, Neto, e bota no blog. Olha, é muita nego velho. Não, eu tava tentando livrar o nego velho dessa vergonha. Não é de nego velho. É o troço mais inacreditável da face da Terra, ver o Neto Fagundes. Eu que sou chegado, posso dizer o que aconteceu? Tu me autoriza a dizer o que aconteceu? Por favor, me defenda. Quebrou o telefone do meu compadre e ele pegou da filha dele. Exatamente. Bom. Obrigado, Marina. Ela precisava ser rosa, tio. Não é rosa, é branco. Não, mas é branco surreal. Puxando pro rosinho. Tu escolheu isso aí, cara? Na verdade, é verdade, cara. Presente de filho, a gente nem discute, cara. É isso a gente aí, se emociona, desculpa, né? Desculpa. É da Hello Kitty. Não precisava ter a Hello Kitty. Mandou bem, mandou bem, mandou bem. Vai daí, vai olá, daí. Olá, galera do Pretinho, meu nome é Júnior, moro em Campo Novo. Pode aí. Ser. O que, que tá escrito aí? É só ler aí. Tem Campo Novo e Campos Novos. Isso. Campos Novos. O que, que tá escrito aí? Campo Novo. Campo então Novo. Em Campo Novo. Sim. Nos confins do Rio Grande do Sul. Quero que vocês, com o C Cedilha, mandem não faz assim. É verdade. Pra mim, gosto muito do programa de vocês e por isso estou mandando uma piada. Haviam três bêbados bebendo do lado de um morro. A bebida acabou, eles fizeram um sorteio e disseram agora... Quem é que vai subir pra pegar uma cachaça? Sugar! Fizeram um sorteio ali, o sorteado subiu, o Mo pegou a cachaça, botou no bolso de trás da calça, na hora de descer escorregou e foi rolando. Eita. Morro abaixo! Desagradável! Caiu lá embaixo, sentiu um líquido na bunda e disse, tomara que seja sangue. O Júnior Nascimento, obrigado, Júnior. Anedota, agora é a explicação, faz, né? Faz agora uma conotação que adentra aí no mundo do alcoolismo, certo, né? Certo. Que é um problema sério hoje na sociedade mundial. O usuário, o alcoólatra, no caso, preferia se machucar e sangrar a ver o líquido derramado, desperdiçado. O elixir do etílico exato desperdiçado nas suas calças. Tá bem. E isso nos leva a uma... fazer uma reflexão. Tá ótimo já. Muito obrigado. Vai daí, meu compadre Neto Fagundes. É o que pensa o Eric Souza, de Santo Amaro, da Imperatriz. Eu? É. Nego velho sai bebum do fandango. Olha aí, ó. E no caminho pegou uma quenga. Só que a quenga era fanha. Não, a quenga. Arrumaram pra sair ele. Vamos dar uma voltinha, querida, fora desse baile. Um lugar mais tranquilo. Vamos ali pro pastinho, querida. Ali na grama mesmo. No que se deitaram em cima de um formigueiro. Ah, não, cara. Quando o nego velho começou a se agarrar e a fazer o serviço, as formigas atacaram a fanha e ela gritava pro nego velho. Uniga na una! O nego velho, não tem conversa, querido. Eu tô pagando, eu funigo onde eu quiser. Não tem tempo, nego. Nego velho tinha que estar em todos. Todos. Impressionante. Mande um e-mail pra rádio sugerindo a presença constante de nego velho. Telefone de contato. Olá, PBs. Vim através deste e-mail fazer um desabafo sobre os ouvintes chatos que vocês têm. Não temos. Sim, aqueles que ficam criticando vocês por qualquer piada que fazem. Se vocês contam uma piada de padre, vem praticantes mandando e-mails reclamando da piada e dizendo que vocês não têm respeito por eles ou pela religião. O mesmo já via acontecer com advogados viamonenses e muitos outros que eu não me recordo agora. Eu não lembro. Esses dias até um escoteiro resolveu apitar. Ah, pois é. E eu que achei um cúmulo da parte dele. Não, aqui eu sou obrigado a dizer que o cúmulo partiu daqui, né? De dizer que todo escoteiro é chato e não sei o que. Não, francamente, Everton Cunha. Agora vamos falar dos coroinha, daqui a pouco é só o que me falta. Estes chatos não compreendem a brincadeira da piada e pensam que vocês estão atacando pessoalmente, julgando, debochando, desrespeitando ou qualquer outra coisa do gênero. Admito que um tempo atrás eu ficava bravo com vocês quando contavam piadas de gaúcho. Tchê! Hoje eu dou risada, aprendi a levar na brincadeira. Imagina se cada judeu, português, loira, bêbado, idoso, gay, sogra, papagaio viesse reclamar das piadas que vocês contam. Imagina, ia ser um caos, meus irmãos. Imagina um que mistura tudo isso, cara. Pô, é judeu, papagaio, viado. Acho que tá mais do que na hora desse pessoalzinho deixar de levar tão a sério estas inocentes piadas. Eu escuto vocês desde 2007, quando começaram o programa, e dou total apoio pra vocês continuarem assim. Não deixem que essa gente que não tem senso de humor atrapalhe o sucesso do programa. Alexandre Fetter, acho que tu precisa tomar uma posição diante disso. É isso aí. Pois eu vejo você se desculpando demais pros ouvintes. E sei que é complicado lidar com tanta gente, mas se tu concorda com eles, acredito que tu tenha que repensar algumas coisas. Viu, bom, Alexandre? É isso. Sempre escuto vocês quando vou pra facul e dou muita risada. Grande abraço, do Júlio César Vaz. Mas é isso de aí, Canoas. Cara. Tem um dia que o cara dá risada da piada de loira, mas outro dia ele fica de cara por causa da piada do português. É, mas a verdade é uma só, cara. Nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo. Cara. John Lennon muito menos, imagina nós aqui. É. Né, aí o gauchão machão dá risada da piada do homossexual. Claro. Aí no dia da piada do gauchão machão, ele fica de cara. A verdade é uma, entendeu? Cara. E quando assim todo mundo entender que se levar ou levar tudo tão a sério, não vai fazer a menor diferença na hora que tu fechar definitivamente os teus olhos para a eternidade. As pessoas vão viver com mais leveza. Isso, bonito isso. Espera aí, só um pouquinho. Bonito. Sim, repete aí. Bonito isso. Tá me tirando, Maurício. Não. É sério, cara, não adianta se levar tão a sério. O que tem que acontecer vai acontecer, levando a vida a sério ou levando a vida dando risada. E o humor é assim que se faz, cara. A gente não tá aqui, não tem a pretensão de fazer humor, mas tem a pretensão de divertir e descontrair a audiência da Atlântica. E a gente tem que usar 12 estereótipos pra fazer isso. É isso aí. O estereótipo. Esse filho de uma égua, por exemplo. Do Gisele. Este é um filho de uma égua. De uma égua. Ô, cara, não tem estereótipo e mata ele, cara. É isso, cara. É isso. Lá vai. Ah, não, então. É escrúpulo. Vai daí! Vai daí, gira ao contrário, vai daí, compadre. Manda bala aí. O Nego Velho formou-se dentista. Pô, de novo, Nego Velho? E foi montar uma clínica lá nas grotas. Ah, gostei. Não tinha nem luz. Tudo na base da bateria de patrola e lanterna, querido. Credo. Um dos primeiros clientes foi o seu Aníbal. Também é nome de nego, velho. E não é nome de criança. Não, né? É nenenzinho com o nome de Aníbal. Aníbal nasce com 30 anos. Traz a mamadeira do Aníbal. Não seu existe. Seu Aníbal nunca tinha... É seu Aníbal sempre, né? Já é seu Aníbal. Não, melhor chamar de Aníbalzinho. Aníbal! Nunca tinha entrado num consultório antes. Credo. Meio preocupado, sentou-se naquela cadeira ali, olhou o ambiente, não era nada dos bons. Arreganhou bem a boca, aquela cena horrível também, né? E o nego velho advertiu: tu não precisa abrir tanto a tua boca, querido. Hoje o senhor não vai usar broca! Sim, mas vou ficar do lado de fora. Mas vou ficar do lado de fora, querido. Mandou aqui o Everaldo. Esse é Everaldo. Everaldo também. Everaldo não é nome Everaldo de criança, também. É Montenegro, Mato Everaldo. Leitão. Valeu, tem. Everaldo da Silva. Ah, é, o menino Everaldo. A banda que tocou comigo durante muito tempo e volta meia toca. Vedo, não é isso? Não. Vedo. Vedo de Floripa. Que Vedo. Pede um é verdade. É verdade. E um abre teu olho magnata pra turma da quinta fase de ciência da computação da Unisul Pedra Branca. Daí ele manda o seguinte, lá de Palhoça, Santa Catarina, por que as mulheres são tão ingratas? Cara, porque... Né? Bom, é qual que... o motivo, qual o maior motivo pra todo homem deixa ser bem sucedido financeiramente? Pegar mulher, claro. Por que os homens investem tanto em carrões importados e conversíveis? Pegar mulher. Por que o homem combina cinto, sapatos, meias, modelos de camisa? Pegar mulher. Qual é a grande motivação pro homem frequentar academia e usar como porcos nas esteiras assassinas? Suar como porcos. Pegar mulher. Por que os homens passam perfume, gel, loção, pós-barba e desodorante? Pegar mulher. Por que os homens são sempre tão ciumentos? Pra não perder as mulheres. Verdade. Por que os homens trabalham tanto pra pegar mulher? Deixa eu falar uma coisa sobre ciúme, rapidamente. Quanto mais ciumento o homem, quanto mais o homem aperta a mulher neste sentido, mais risco ele corre de ser traído. Porque mulher nenhuma gosta de se sentir pressionada em si. E vice-versa, é verdade. Se a mulher pressiona muito, o cara pensa: olha, já tô respondendo pelo que eu não faço. Né? É isso aí. Vou fazer então. É isso aí. E continuar respondendo. Matou a charada. Esse é o pessoal, a dica do Piranha. Aqui, ó, uma bela dica, hein? Bela dica. Deixa, eu vou dar uma dica pras mulheres, que é o seguinte: mulher gosta de se sentir insegura. Mulher faz o seguinte: deixa solto. Porque o padrão é a mulher possessiva e controladora. Se tu deixa solto, o cara se apavora. Isso. O cara pensa assim: meu, essa mulher aí, ela tem alguma coisa. Vou perder essa louca, essa louca é muito segura de si. Uh-huh. Alguém cala a boca do Piangel, por favor. Cabeça solta. Alguém amordaça o Pianger. Alguém dá um tiro no Pianger. Abraço aqui pro Cássio Vedo aqui. Viu? Ai, vai dar aí meio minuto pra cada um. Tá, KG, então, vai. Rapidinho, um guarda anda pela rua de noite quando se depara com um bêbado trepado num poste. Lá em cima do poste. Aqui é o poste. Vendo aquilo, o guarda rapidamente manda o bebum descer. O bebum exclama: eu bebo porque é líquido! O guarda grita: desce daí, senão eu atiro! O bebum fica com medo, desce aos trancos e balanços. Quando chega no chão, o guarda pergunta: quem é você? E o bêbado: eu? Eu? Eu sou aquele mesmo que estava ali em cima, velho. O mesmo, sou o mesmo. Ele mandou para Daniel Ramos Wagner, de Santo Antônio da Patrulha. Muito bem, 30 segundos para Everton Cunha, claro. Para saudar e agradecer que no sábado à tarde estive em Santa Maria fazendo o Control A, o programa da tarde da Atlântida, para aquela região toda, junto com o Fabiano, com o Andres, com a Laís. Obrigado, Atlântida Santa Maria, assim como o Rafael, em especial a Karina da Container, o local de onde transmitimos o programa na tarde. Abraço pro Rafael Fernando, Pepe da Cozinha e o Zizo do Iguaria Restaurante Palace, espetacular a noite que tava o jantar dos namorados em Santa Maria também, assim como abraço pro Nilvo da Balari, que nos recebeu tão bem na festa que aconteceu à noite e que ele quer levar o Pretinho à balada, assim. Demorou. Como diz o programa também. Então, obrigado, saudações a todos. Fabiano, embalada. Obrigado. Fabiano também tá. Por falar em balada, o Pretinho tem sábado agora em Porto Alegre. Isso. No Alegre. Café Madrid, balada do Pretinho. E aos demais, e aos demais ainda essa semana, eu lembro agora, não tem mais tempo. Beijo, Cristine, também de Porto Alegre, que tá de aniversário hoje. E tá hoje bom, é o último dia pro bebê na sua casa, não é? Olha só, nesta sexta tem reunião dançante no Segredo. Quero convidar a galera para pintar de novo na terceira reunião do ano no Segredo em Porto Alegre. Isso com a Rodaica Mina do Patrola aqui do Rio Grande do Sul, Carlos Couto, o DJ da Santa Ceia e este amigo aqui nas picapes tocando vinil e presenteando a galera com o vinil saído do prato. Ó, saiu do prato, tá aqui na mão do nosso querido convidado da reunião dançante. É nesta sexta-feira no Segredo. Vem aí mais um Cabelo no Espaguete. Rede Atlântida apresenta Cabelo no Espaguete. No episódio de hoje vamos ligar para Porã, do Pretinho Básico. Alva. O que a gente tá falando? Porã. Ô Porã, como é que você tá? Aqui é Marquinhos, tudo bom? Tudo bem, Marquinhos. Porra, então, eu sou produtor do Monobloco, a gente vai fazer, sim, um show aí em Porto Alegre aí, acho que vai ser junho ou julho, a gente tá fazendo aí uma turnê, comprando algumas personalidades aí dos lugares que a gente toca. Pô, legal. Pô, e me pegaram uma referência sua, aqui aí no Rio Grande do Sul, você é bem conhecida, é verdade? Sim, é verdade, cara, é verdade. Hoje eu tô na Atlântida, que é uma rádio que vai pros dois estados todos, pro Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? E a gente faz um programa, eu e mais uns malucos, que é líder de audiência nos dois estados, assim. Pô, perfeito, então, pô, porque assim, a gente tá precisando mesmo de um percussionista aí. A gente tá tentando encaixar você aí pra ver se a gente faz essa parada aí, você junto com a gente, o que você acha? Pô, cara, mas que resposta, hein, meu? Eu não sei se eu dou pro gato aí, hein, cara? Vocês são foda, meu. Pô, a gente tendo um tempo de fazer uma brincadeira antes pra ver qual é que é, não dá nada, sei lá, meu. Tamo junto, vambora. Então, deixa eu falar pra tu assim, a gente precisa, chega, mais ou menos do seu tamanho pra gente fazer uma camiseta, então, meio personalizada assim de você. Uhum. Pra gente colocar nome. Que, legal, tamanho você usa, então, pra gente... Cara, pra mim pode fazer uma XXG, meu. Pode fazer uma que cabe... A que cabe no Lorosa, cabe em mim, tá ligado? Pô, então você é gordo pra caralho, hein, meu? Não, eu sou um pouco mais magro que ele, cara. Mas eu sou grandão, cara. Eu sou grande, tem que ser uma coisa que fique folgada, né, meu? Porra, então, deixa eu falar pra tu assim. O nosso fornecedor, a gente trocou, ele só tá fazendo até G. Será que você não podia dar uma emagrecida assim, pô, pra caber nessa camiseta aí? Pô, cara, eu tô tentando, meu, mas é difícil, brother. Vou tentar falar lá com o fornecedor, Mas, pô, de repente, vai que não consiga assim, né? Não, cara, eu tô tentando emagrecer, velho. Todo ano eu tento, né, meu? Mas é difícil, brother. Pô, sua mulher deve reclamar de você também, brother, pô. Não, não tenho ouvido reclamações. Não tenho ouvido reclamações, não, cara. Só se ela tá reclamando pra alguém, eu não tô sabendo, hein? Tomara que não, né, brother, porra aí. Tomara que não, parceiro. Como é que eu vou ter a certeza aí que você vai conseguir essa proeza aí que pra você... Dá uma emagrecida e a gente colocar você lá na parada conosco. Ô, meu, pode deixar que da minha parte eu vou fazer o possível, mas me vê com uma camiseta grande, grande, né, meu? Não é a camiseta grande aquelas pra modelo, né, cara? O máximo que vai acontecer, de repente, aparecer um pouco do umbigo, né, brother? Tá bom. Então, mas eu tô pegando então a sua promessa aí que você vai tentar emagrecer pra nós, beleza? Pô, pode crer, meu irmão, pode crer, tamo junto, misturado, vambora. Pô, valeu, parceiro. Valeu, já tem meu número de casa, guarda aí. Com certeza, valeu. Um abraço, tudo de bom, tchau. We'll be right back.